Voo 1173, chame o centro restrito, frequência 1251, alterne 13395. 351, 3395, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Alfa Yankee Foco. Prossiga. Bom dia. Solicitando permissão de giro de motor em marcha lenta por 5 minutos no pátio 3, já em acordo com a Infraero. Ciente, em coordenação com a equipe de solo, reposta terra. Ciente, estou iniciando. Contato 2 da Monte Sérgio, autorizado, São Frontax. Rodou muito bom dia, é um pouco diferente, batendo na posição remota 12, solicitando a aproximação para girar motor durante 5 minutos. Sim, tem coordenação com a equipe de solo, está autorizado, reporta no término. Azul 4217, autorizado táxi à Índia, postando no 0, chame torre 1895, existe no 018, bom voo. Índia, quando pronto, 6295, 108, 4219, obrigado. 317, está autorizado a alinhar e decolar pistona 0, vento no 40 graus, 07 nós. Autorizado a linha cola, pistona 0. Salvador, que é o do off, só se informando que é o giro do motor sem marcha lenta, 43, bom dia. Gente, bom dia. Sultana 3520 para pushback e acionamento. 3520, está autorizado, senhor, por um táxi. Autorizado, senhor, por táxi, Sultana 3520. Passo 2197, decolada 57 em controle, 1208, perdão, 1208. Dia, bom trabalho, azul 4217, vai chamar o 2018. Controle. Salvador, o azul 4217, passa 1800 metros. Azul 4217, contato radar, suba para nível de voo 340 via saída da El. Gente, é o 340 via saída da El, o azul 4217. Salvador 3520 para o táxi, 161 no BOD, 2 horas e 18, autonomia João Pessoa. Está autorizado táxi via Índia, reporta pronto, ponto espera da 10. Índia, reporta pronto, ponto espera, tá, 3520. Condor, o azul 4217, solicita voo a Motiva. Azul 4217, aguarde coordenação com o centro recíproco. Sente aguardado, azul 4217. Azul 4217, autorizado, direto Motiva. Direto Motiva, azul 4217, obrigado. Linha decola, pista no zero, vento no 30 graus, 06 noite. Precisando de alinhamento e decolagem, pista no 03520. Azul 4217, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. Confirma 1251, 3395. Afirmativo. Bom dia, bom trabalho, azul 4217. Nada, bom voo. Decolada 04, chame controle em 1208. 08, obrigado. Salvador Lutar 3520, decolou onde na sua escuta? 3520, contato radar, luga para nível de voo na 90 na saída Conde. 90, sai da Conde, então 3520. Paradan 3520, controle. Prossiga, Paradan 3520. Autorizado, Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, entendeu que a pista está disponível para pouso já? Afirmativo. Copiado, grato, TAM 3520. Salvador, bom dia. É o Gugu no 163? Gugu no 161, prepara da El, lei da morte, vai aguardando um cópia. 3520, aguarde. Guarda, 3520. Da morte, vai. Fala, bom dia, eu vou 1161, informação Alfa, confia Guarulhos. 1161, 1161, muito bom dia. Prepara da Eleza Monte, vai guardar uma cópia. Guarda. Três, cinco, dois, zero, desça para nível de voo 1-1-0. 1-1-0, 110, autorizado Guarulhos, o nível 360, decola pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Via peso 1-0, Taubaté. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5506. Autorizado 360, uniforme do Lu 1-0, Taubaté. Decola da 1-0, curva direita da El, Leda, Motiva. 1208, 5506. O 1-1-61 no poder de emergência correto, são prontos para o chegar em funcionamento. Desça para nível de voo 1-1-0 e chame o controle Aracaju 1-2-0, desce 1-3. Desça 110, chama o controle 123-3-2-0. 601, está autorizado com Goiás nível 360. Decola pista 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Viel peso 1-0, Pubari, peso 1-6, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota. Do plano de voo, controle Salvador, opera 1208, transponder 5-5-0. Autorizado para Congonhas, nível 360, decola da pista 1-0, com curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Após Motiva, vai na Upper Zulu 1-0, Pupaz, Upper Zulu 1-6, Belo Horizonte, conforme rota. Controle 208 e o transponder 5-5-0, também 601. No cotejamento correto, pronto para o feedback de treinamento. Vai chamar. bom dia, o Golf X6 informando o término do giro de motores na remota 12 do Pátio 1. Gente. Muito obrigado, bom dia. Alô, 1161, posição 8. 1161, está autorizado, tinha um táxi. Boa tarde, 1161. Mike, Hotel Yankee, posição Tolima do Pátio 3. Diga, Mike, até o Yankee. Até o Yankee pedindo autorização para reboque com a posição 2 do Pátio 1 ou não? Ele está autorizado no início do reboque até a saída do Pátio 3, apontando para ingresso Pátio 1. Conferência na ingresso do Pátio 1. Muito obrigado. Fálogo 1161 para o táxi 174 a bordo, 4:08, valeu. 1161, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponto 010, torre 11895, ajuste no 08. Pátio 1, Índia, ponto 01895, bom dia. Paulo 3601, 03, próximo estacionamento. 3601, fique atento ao Boeing da Gol, passa na retaguarda, pode ser autorizado. Se estiver externamente, chama o contato. Seguinte, a Paulo do Gol está sendo autorizado, o estacionamento vai reportar a tarde, 3601. Salvador, bom dia, Gol 1161. está pronto, quando espera pronto. 1161, a linha decola pistão no zero, vento 130 graus, 05 nós. A linha decola da 10, voo no 1161. Só 1161, no decola 264, controle 1208. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol no 1161. 1161, contato radar, suba para nível de voo 360 via saída da EL. 360, da EL.